Aí, nosso cotidiano é o inverso do cartão postal. 2006, atitude diferenciada. Aí, gringaiada, Pelourinho é só fachada. Aqui vai a verdadeira história. Resistente pra fortalecer, vem jogar no nosso time. A união é mais forte do que a vida do crime. Eu vejo a flor como amor, a miséria sem saída. Lágrima de uma dor, decepção dessa fita. Demônio está presente contra a paz nesse mundão. Mas Deus é a saída, tem que ter fé no coração. Nem tudo está perdido, sempre há uma solução. Prosperei pra resgatar a paz dos nossos irmãos. Tem que saber viver, cabeça erguida pra vencer. Manipular o dinheiro, crime tem pra oferecer. O troco vem mais até o tempo em ação. Tudo cronometrado. Os caras vai na missão, profissão 288. Aí parceiro, relaxa. Tanta coisa nessa terra é a maldade que ameaça. Minutos de lá pra cá, tudo em risco pra acionar. O capeta deu azar, o navio vai se afundar até o chão. Exemplo de verdade foi zumbi há um tempão. Firme alerta, muito esperto pra pensar. Que a droga engrandece e faz o mundo se acabar. A vítima tornou-se o refém, porém, pra chegar ao além. Tem que saber que a vida tem um lado do mal e um lado do bem. E sofreu o lado certo o tempo todo, dia a dia. Violência é constante no Nordeste da Bahia, em toda a periferia. Cotidiano difícil, mantenho o proceder, quem não contenta tá fudido. Cotidiano difícil, mantenho o proceder. Cotidiano difícil, mantenho o proceder, quem não contenta tá fudido. Cotidiano difícil, mantenho o proceder. Tem que ter muita estratégia na lei da selva. O objetivo desse jogo é a paz, vencer na guerra. Prospera, é, tô disponível a nossa era. O irmão quer se acabar, quer disputar até com espera. Aprendizado fortemente, quebra as correntes. Eu sigo em frente, mas consciente, o lado experiente. A fórmula é uma grande porção de humildade. Eu dou valor ao sofredor que corre atrás. Se trocou de laje, muda a pilantragem, já exige o opressor. Problemas no Brasil, próprio sistema me ensinou. A resistência é uma questão de te surpreender. É, errando e aprendendo a luto pra sobreviver. Pois assim que tem que ser, pra poder chegar mais perto. A inveja tem de sobra, é bom ficar de olho aberto. Processo capitalista desenvolvido emocional. Estava muito triste no momento da vida real. A partir da segunda metade do efeito colateral. Sigo essa profecia, combatendo todo o mal que nos atinge. Defesa e o forte ataque que reforça o nosso time. Luto pela cor, a minha raça me define. Um bom destino é só questão de esperança. O espelho se reflete com muito amor, perseverança. Cotidiano difícil, mantenho o proceder, quem não contenta tá fudido. Cotidiano difícil, mantenho o proceder. Cotidiano difícil, mantenho o proceder, quem não contenta tá fudido. Cotidiano difícil, mantenho o proceder. Esse aí que é o verdadeiro cartão postal da Bahia. Periferia, o bicho pega, tá ligado? Aí Tancredo Neves, Boca do Rio, Itinga, todo subúrbio, Nordeste de Amaralina, São Caetano, Sussuarana, Itapuã, todo o interior da Bahia e a todas as favelas do Brasil. Muito axé!